anjos confusos perdidos na esquina do pecado. Todos nós humanos sempre erramos. Mas a maioria se esconde pelos canos. Sem humildade alguma não conseguem assumir. E com a cara deslavada tem coragem de sorrir. Não falam nunca toda a verdade. O que fazem é restrito a uma falsa santidade. Tudo é tão escuro, é indiferente. Com ideias banais e pensamentos indecentes. Tudo é tão escuro, é tão indiferente. Ninguém na terra vai ligar se eu morrer de repente. É indiferente, com ideias banais e pensamentos indecentes. É meu quarto deserto, o aborto da cidade. Rebelião nas estações, libertam a maldade. Tudo é tão escuro, é tão indiferente. Ninguém na terra vai ligar se eu morrer.